Salvador, assinador 58, informação Bravo, transfere, descendo 50. Salvador 58, essa é a identificação, autorizada a chegada Bombay de 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. 1020, no ajuste, descendo ao 050, Bombay de 1, no assinador 58. Salvador, canal 62, 624, solicita nível 1, 70 final. Sente autorizado, sube uma senha a nível de voo, mas 70 como final. 064, chame Torre 198, decimal 95. Torre 195, boa noite, Xené 6074. Salvador, boa noite, Xené 6074, autorizado. Boa, Xené 6074, autorizado. Pouso na 10, venta 170 graus 099. Livre pouso, estou no zero, da China 6074. Salvador é o gol 1170, formação Alfa, está pronto para cópia. Gente, gol 1170 está autorizado, Campina Grande, o nível 370, via Pesulu 10 até Neuma e após direto, a decolagem da 10, saída Puca, transição Zipar e o transponder 5017. Gol 1170, gente, autorizado, Campina Grande, nível 370, decolando da pista 10, Viapesulu 10, Neuma e após direto Campina Grande, a saída Puca, transição Zipar, e transponder 5017, gol 1170. Correto, chama para o pushback acionamento. Reportarei pushback e acionamento, gol 1170. 074 no solo Alfa 33, táxi via Alfa e chame na Juliette. Táxi aprovado Alfa, chamando na Juliette. 074. Chile M2-2-4, aguarde. Chile M2-2-4, serviço radar terminado a 5,4 milhas nordeste do Guarda de Salvador, mantém nível de voo 170, coordenando com a Aracaju descida na frequência 12023. Coordenado, Chile M2-2-4, uma boa noite, bom trabalho. Juliette, Oxenéia 6074. Juliette, Oxenéia 6074, táxi via Juliette, portão 4. Táxi via Juliette, portão 4, boa noite, Oxenéia 6074. Salvador, aqui é o Vasco Canolino da Guerra, informando o teste do reboque na posição 5. Sete. Certo. Azul Alfa, solicito autorização para Egito Motores, posição 4, bate 3 já coordenado com a Israel. Quem fome no terra? Ok, repassarei. 3398, informação Bravo. Sou 3398, a senhora identificação, autorizada a chegada do MED 1, foi Duna, descendo para o nível de voo 050, ajustando 020. Mas você ficou dentro da 050, na proa de Duna. O 3398. Estabilizado no localizador, Tino Zero, chamamento 250. Chilema 258, complete o emissor em 118, decimal 95. 18895, 6250. Salvador, chamamento 250, bonadinho. Chilema 258, está autorizado o pouso na 10, o vento é 180 graus, 129. Autorizado o pouso, pista no 0, chinamento 250. Salvador, gol no 170, gate 10, tá pronto pro tibete e acionamento. Autorizado e chame táxi, o 170. Reportarei para o táxi, gol no 170. Salvador, gol 1170, 185 a bordo, 4 horas e 2 minutos de autonomia, alternando Maceió, está pronto para o táxi. Gente, táxi via Tati Índio, ponto 0 dando 0, chame para a decolagem, gol 1170. Pátio Índia, ponto 0 da Amazônia. 1-0, reportaremos. Pronto, gol. 1-1-7-0. Xaneme 258, táxi de Alfa, chame na Juliette. Eu sou Alfa 44. Alfa, táxi 27-62-58, confirma a receita na tarde. Entendi, confirme. Quanto é? Autorizado final do procedimento LSX-Way, desça para 2.000 pés, reporte com a estabilizada. Para 2.000 pés, semana com a estabilizada, dan 3.698. Oxiné 6258, mantenha a posição antes da Juliette. Dê passagem à aeronave da Gol, da Taxiana, e após prossiga para o Gate 7. A gente manda antes da Juliette 6258, após a aeronave da Gol, prossegue para o 07. Pronto, gol 1170. 1170, autorizado decolar, dá 1-0. Vento é 190 graus, 1-0 nós. Livre de decolagem da 1-0, gol 1170. Lima 70, decolada 5 Ona. Chame o controle, 120 decimal 8. 208, muito boa noite. Boa noite, controle com o 170, passando 1600 pés. Uno 170, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da Puka. Puka 370. Autorizado, 90. O vento é 190 graus, 102. No solo 56, táxi via Alfa e chame na Juliette. Alfa, Mariana Juliette, na 3398. Plano 1170, chama Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.25, muito boa noite. Boa noite. Juliette, 398. 398, prossiga via Juliette, portão 2. Juliette, 02, 3398. Solo azul, alfa, tão uniforme, finalizou o teste de gira. Teste. Salvador, 3170, informação Bravo. 3170, essa é a identificação, autorizando a chegada do MED 1, voo Duna, desça para o nível de voo 050, ajuste 0 0 0 0 0 Duna, descendo 050, com ajuste 1020, 3170. Então 3170, autorizado o final do procedimento LSX feito. Pistola 0, desça para 2.000 pés, reporte com estabilizado. Descendo 2.000 pés, toma estabilizado e X-Feito, já 3170. 3170, está pisado no curso localizador. 3170, completando torre 118, decimal 95. 3170, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, seu 3170, final da 10 visual. Boa noite, seu 3170, autorizado pouso na 0, vento é 180 graus, 099. Repouso, visual 0, seu 3170. No solo ao 18. Livre táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa, Juliette chama, 3170. Zulu 70, Alfa Inter Juliette. Tá 3170, o portão é 09, prossiga pela Juliette. 709, 3170, fora aqui.